andrecedesmoral.com.br. Ai, que saudade da aglomeração! André Cedes, o mural de Ibicoara. Oi, alô Juca, alô Marquinho. Oi, o que aconteceu ontem lá nesse barzinho? Tava brincando, nada demais. Independente, eu sou do gueto, sou do gueto. Já peguei arma, eu não sei se isso pode. Cerveja me fode, cerveja me fode, cara. Cerveja me fode, porra. Cerveja me fode, cerveja me fode, cerveja me fode, cerveja me fode, cerveja me fode, cerveja me fode, cerveja me fode, cerveja me fode, cerveja me fode, cerveja me fode. Chama no swing, vem que vem, vai. Cerveja me fode. Cerveja me fode. Olha o swing, nova. Alô, Juca. Alô, Marquinho. O que aconteceu ontem lá nesse casinho? Estava brincando, nada demais. Independente, eu sou do Pedro Vu. Eu já peguei arma, eu não sei se isso pode. Cerveja me fode. Cerveja me fode. Oi, cerveja me fode, porra. Cerveja me fode, caralho. Cerveja me fode. Cerveja me fode. Cerveja me fode. Vá, vá, vá, vá, vá. Oi, cerveja que pode. Cerveja que... Cerveja que... Cerveja que... Cerveja que... Chama no subindo que vem, vai. Cerveja me fode, porra.